pensamento, para e volta, história e muita, quantas fitas. Depois da zero, vixe, bagaceira, e quem tá perto não duvida. Na busca um bocado, montão que se jogou. Bom, mais uma hora parte, adivinha quem chorou? Louca cara é essa mesmo, ninguém vem pra andar de ré. Porque vivo como rei, diz quem vem pra morrer zé. Os Nike tá lá, nós quer, só na vitrine é tiração. E as berma louca veludada, paz pra lá de curtição. Mira pro lado de lá, menos guerra e paz pra cá. Só que os meninos tá que tá, e às vezes nem sabe quem atira. Essa porra tá errada, irmão, vai vendo a fita. A ideia é ter um qualquer e ver um progresso pela área, sem pacote, rabecão. Os fofa da rádio pancada, e quem não quer os corretão. Xandão, as negras top, sem toda mão, notícia mal. Irmão, bailou no corre, não vira não, neguinho. Os playback tem que chocar, deita de cara no chão. Quando os guri entrar, já dando a voz, brincar na bagaça, na fuga milhão. É dia de caça, extinto na selva que veio de graça. Se encosta o guardinha, só fica a carcaça. Pelo certo, no errado, quem vai comer nada? Então chama o progresso, honrando a quebrada. Mosca de padaria, deixa o faia na vaia. Se virar contra nós mesmo, é só atraso para os palhacim. Tá na rua, os bota podre tão também. Imagina os pretos junto, fio poder que a gente tem. Se nós se une, eles não aguenta. Nego, favela vencerá. Primo, se patife se coçar. Latão, menos guerra, mais dinheiro. Peixo, se nós se une, eles não aguenta. Nego, favela vencerá. Primo, se patife se coçar. Latão, menos guerra, mais dinheiro. Fechou, olha e volta pivete, treta pra carai. Difícil tá o convívio, se matando entre iguais. Que as onça lá, quando que chega, quem não quer a realeza. Só que projétil na cabeça, só alimenta a impureza. Mas se trincar, no nós por nós, é só na ida a voz. Que eu também quero o sossego, desfrutado. Fim de tarde, língua dormente, as danada é loves, loves. E cê sabe, saidinha, os carros em firma. Tem o dom, vai lá buscar, engatilha pro lado certo, véi, pra não moscar. No puxo, gatilho pro nego fiote. Sistema tocar e armando boicote. Cansei de contar, a perifa se pode. As lágrimas pesam no olhar do que sofre. Apologia, eu não imagina. Não tenho táxi aéreo pra embarcar com cocaína. Nem tô pouco meu camelo. Navega em alto mar pra trazer de monte as armas dos cara que se matar. Sou realista, queridão. Os nego também quer carrão. Tira a chifra no mirante, mulher bela. Ela e solzão, nas imagens tá elegante, do pisante até o cordão. Mas derramando o próprio sangue preto, não, melhor parar. Tem que tá junto igual tropa, pra na rua fumaçar. Pra buscar no mundão, nem dá sonhar. Se tá de cima, essa é a fita. Demorou de demorar, maldita polícia que mata. Eles têm dinheiro, grife, comida fina. As 1100 eles têm, eu vou sem porra nenhuma. Nem dá, nós quer também, mas pra ir além, nos vai e vem da vida. Era pra ser um pelo outro, irmão, perifunida. Se nós se une, eles não aguenta. Nego, favela vencerá. Primo, se patife se coçar. Lato, menos guerra, mais dinheiro. Peixo, se nós se une, eles não aguenta. Nego, favela vencerá. Primo, se patife se coçar. Lato, menos guerra, mais dinheiro. Peixo.